também fazer aqui esta referência, como a um conjunto de políticas, quando fomos considerados, mais uma vez e pela segunda vez, uma autarquia responsável familiarmente. Isto quer dizer que nesta autarquia nós preocupamos, e este Executivo claramente preocupa-se com o bem-estar dos seus munícipes, criando condições de vida a todos. Porque um concelho não é só uma parte, é uma soma de partes, mas ficam todos. E neste concelho, como eu disse, nestas temos um conjunto de medidas para aqueles que mais precisam, porque é esse que deve ser o papel dos políticos, é criarmos um conjunto de solidariedade, de equidade, de fraternidade entre todos os oliveirenses. Esse tem sido um grande trabalho.